As viagens do ônibus reúnem pessoas que estão com vontade de pôr a mão na massa. Não damos carona, quem viaja trabalha. Leva o que sabe para trocar com os outros. As oficinas oferecidas variam a cada invasão, de acordo com o grupo que viaja, de acordo com as pessoas e os locais visitados. Promovemos jogos, discussões e atividades práticas. As atividades são norteadas pelos princípios da autonomia e da liberdade de expressão. Realizamos experiências de vivência criativa e de aprendizagem, intervenções em espaços públicos como forma de ação.